1 Altair, número 28, decimal 8. 1251, 1258, Azul, tá 201, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Azul 2775. Azul 2775, QNH 1016, continua a aproximação, aguardando a autorização. Aguardando a autorização, 2775. Tonel 6225, chama agora o Centro Recife na frequência 1260, alterno 128-8. 260-288, obrigado. Azul 4958. Sim, senhor. Operação para sequenciamento, curva esquerda na proa 010, o limite é radial 300 do Rio Salvador. Limite, vai curva esquerda 010, o limite radial 300 do Salvador, Azul 4958. Reportará o 2775. Zero 083, descend to 2000 feet, descend to 1015. Descending to 2000 feet, unit 1015, for the passenger ship. Azul 2775, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, no 0 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, azul 2775. Azul 4958 está livre, desvio para o 030, descendo até o 050. 030 até o 050, Azul 4958. Eu abro 083. Corredora mais 23. Can you fly heading past intersection and complete the procedure? Compressing process direct to TASA and complete the procedure. Europa 083, thank you. Reports reception on VOR procedure. Você pode estabelecer o VOR procedure. Bono 649, complete final do procedimento RNAV, chama agora a torre Salvador na frequência 118.95. 21.1. Direita 1211.277. Bono 093, autorizado decolar. Pistão no 0, vento 1, 20 graus, 079. Decolar. Tomate, não governo, com 1095. Estou igual no 649, bom dia, sinal da 10, baixado para lá. Uno 649 avistado, QNH 10 no meio, continua aproximação, aguardando pista livre, informe aeronave da companhia iniciando rolagem. O poder se mantém a 4 mil pés. O azul 4958 executa a aeronave? Negativa, a gente se mantém a 4 mil pés, o azul 4958. Uno 649, autorizado o pouso, pistão 0, vento 1, 40 graus, 059. Pouso na 10, Uno 649. A gente vai voar o Terra Vitor 366, descendo para 25, como nessa pisada, Uno 49, 50. Eu vou no 096, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 1093, passa 1400 pés na sua escuta, Arbor 1. Voo 1093, contato radar na decolagem, suba e manter o nível de voo 360 via saída Arbor 1. 360 via saída Arbor 1, forte chiado na sua frequência, chiado. E agora o controle? A recebe alta que na Arborim tem um chiado quando ninguém modula. Ciente. O azul 4958 inicia redução para aproximação, o tráfego precede o Airbus 330, com grau de speed de 160 nós. Está reduzindo aqui para mínimo o azul 4958. Uno 649 no solo 52, direita solo 121, décima 1. 211, solo 649. Roger, complete the procedure in the Vatekanal Tower, 118.95. Approval procedure, 118.95, on the air, Europa 1. Salvador, o azul 4958, passando o Serra Vitor 366. Azul 4958, completo final do procedimento, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 9. Na frequência 895, azul 4958, bora. 083, clear to land, runway 10, wind 150 degree, 05079. Clear to land, runway 10, Europa 08. Muito bom dia, o azul 4958, está pisado, a aeronave na 10. Azul 4958, QNH 10 no meio, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Ciência, Azul 4958. Ground, hello, Europa 083, it's beginning round 10. Azul 4958, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 40 graus, 099. Tem nível pouso azul 4958. Chama agora o centro de recursos na frequência 260 ao termo 288. Centro do Recife no 260, alterna na 1288, bom dia, voo no 093. Azul 4958 no solo 00, direita solo 121, décima 1. Direita solo 211, azul 4958. Rio 5973, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 40 grau, 08 norte. Q5973, decolada 02, controle 120, décima 8. 208, bom trabalho, 5973. Controle Salvador, muito bom dia, Rio 5973 transferindo. Rio 5973, contato radar, decolagem, submanter nível de voo 330 via saída PUCA. 330 PUCA. Doutor Salvador, para a cidade do Rio, Voaru. Rio 5973, mas depois da saída agora. Excelente. 950, Rio 5973. Rio 5973, chama agora o centro Recife, no 2085, alterna no 2545. 95, 2545, bom dia. Voo 2060, plano de edificação, essa via chegada a Mário para o 050, ajuste altímetro no 096. Negativo, mantenha o perfil da chegada. Após o parabox, está autorizado voar em TAP, posteriormente em Serra 2366. Voo 9937, mantenha o ponto de espera. Sete decola de imediato, se necessário. 9937, autorizado. Alinhar e decolar a pista 10, vento 120 graus, 059. Ali decola 10 com 9937. Federal 9970, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Federal 9970, autorizado a decolar, pistão 0, vento 110 graus, 059. Isso, decolagem do 0, Federal 9970. 050. Voo 9937, controle 120, decimal 8. Levou 9937. 9937, contato radar da colagem, subi mantendo nível de voo 380, via sair da Arbono. Arbonona. 320, controle. Aguardo autorização do Centro Recife, coordenação. Obrigado. Federal 9970, decolar 218, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Controle de Salvador, bom dia. Federal 9970. Federal 9970, contato radar da colagem, submantendo nível de voo 340, via saída mão. 340 na mão, oportunidade de voar Kog Bonanin. Federal 9970, mantém o perfil da saída mão. Mantém o perfil, Federal 9970. Voo 9937, suba e mantenha 320, nível final, autorizado pelo Centro Recife. O 9937, reautorizado nível final 320. Horizon 320, gol 9937, obrigado. Uma 092, aciona indicação via chegada a mar e desce, mantém o 050. Ajuste o altímetro no 0, 16. Via mar até o 050, 2000 com 2060. Para o controle? O 2060, pode descer o 2000. Ou 2060, após ITAP, desça para 2000 pés, admissão altímetro 9096. Após ITAP também está autorizado o voo sem aviso 366, informará estabilizado o procedimento. Certo. 2500, gol 2060, 2500 pés. Salvo 937, chama agora o centro Recife, na frequência 1260, alterna 128, 6, 0, 8, 8, bom dia. Alto 9970, passa nível 160, chama agora o centro Recife, na frequência. 12685, alterna 1245. Recife 2685, 2545, será o 9970, bom dia. Utilizado RNAVE 10, voo 2060. Controle CN, completo final, chame torre. 18, decimal 900. 295. Torre Salvador, voo 2060, bom dia. Voo 2060, continua a aproximação, reporte Serra Vitor 372. Cortará. Rio 5975, mantenha o ponto de espera. O 2060, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 20 graus, 04 nós. Livre pouso no zero, voa 2060. Papa Tango Lima, Papa Kilo, livre acionamento, chame pronto para o táxi. Rio 5975 autorizado, linha Lima D, pistão no zero. Lima D, Euro zero, Rio 2060, no solo 30, direita solo 121, décima 1. Direita 21, no voo 2060. 0092, após o ITAP, voo servido 366 para final do procedimento da RNAV. Desse mantenha 2500 pés. Deixa o altímetro no 0 no meio, enfoque estabilizando. Após o ITAP, Serra Vista 366, descendo a 2500 no 0 no meio. Voo 1096. Papa Paquilo, autorizado o táxi, reporte no ponto de espera da Papá. Rio 5975, decolado aos 32, controle 120, décima 8. 1208, obrigado, boa. Oi, bom dia, vai cruzando meu pés, Momo pro ti. Rio 5975, contato radar na decolagem, sub e mantém o nível de voo 350 via saída a mão. 350 via MOM, a possibilidade de voar pro ti? Após 2000 pés, autorizado voar MOM. Após 2000 MOM, 5975. Passaré 2223, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a decolar, 2223. Gol 1092, complete final, chame tu, 118, decimal 95. 895, tá já? Torre Salvador, bom dia, gol 1092, passou Serra Vista 366. Gol 1092, QNH 10 no meio, continua aproximação, abordando autorização. 097. Tida. Olá. Tiro, abraço. Bora. Lima Papaquilo, mantém a posição e aguarde. Passado 2223, decola os 34, controle 120, décima 8. 108, boa. Olhe Salvador, eu passaria do 2223, na sua escuta, Arbor. Passaria 2223, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível 180 via saída Arbor. Via saída Arbor 180. Siga para o controle. Pediu contato com o centro, transmitiu o 1960, diz que a informação é Frente desse mantém 4.000 pés, via chegada Bonf, ajuste altímetro 1016, aciona identificação, Gol 755. Segundos, o Lima pegou aquilo. Uno 092 no solo aos 38, libere a direita, chame solo 121, decimal 1. Liberando a direita, 1211 no 092. Solo Bono 41759, no ponto de 5. Papatango Lima, Papaquilo, autorizado a decolagem pistão no 7, o vento 1-2-0 graus, 089. Gol no 759, bom dia, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, 759. No 755, ele se separa 4.000 pés, o ajuste no 016, está autorizado o sinal do procedimento da Renave, reporte para a sua servida 366. Já passaram a passada. 0.8, tem um bom voo. 0.8, amigo, bom dia. 2.3, está autorizado lá na proa de Elefa, aguardando a direção. Elefa, aguardando conquista. Obrigado. Muito bom dia do Papatango Lima, Papaquilo, decolou na frente. Papatango Lima, Papaquilo, contato radar na decolagem, suba via saída da El para nível 280. Via saída da El, 280, Papaquilo. 5975, chama o centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.4. Agora 126.85, 125.45, Rio 5975, obrigado, bom dia. Dois, autorizado, direto de destino. Direto de destino, obrigado. ...759, restrição paga pelo controle, após a decolagem mantém a proa até 4 mil pés e após curva à direita no perfil da Dyer. Cotejamento correto, autorizada a decolagem pistão no zero, vento 120 graus, 079, coluna 759. Oscar Romeu, livre acionado no Pátio 5, chame pronto para o táxi. ...759, decolado aos 43, controle agora 120, decimal 8, tem um bom gol. 208, grato, bom dia, bom trabalho, gol 1759. Salvador, bom dia, gol 649, 1210. 1210. Gol 1759, contato radar na decolagem. Mantenha a proa até 4 mil pés, após curva direita, direto Leda, subindo para o nível 360. Ok, mantenha a proa até 4 mil, após Leda, sobe 360, gol 1759. Passando Sierra Vista, 366, gol 1975. Gol 1755, complete, decimação semitone na frequência 118.95. Torre Salvador, bom dia, gol 1755, estabilizado na final da 10. Gol 1755, bom dia, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Bom, dessa vez chegada bom para 4 mil pés, o ajuste na 06. 7 dias, abaixo, até 4 mil pés, 06, 06, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07,